A tempestade já passou. Eu posso ver o horizonte, eu posso ir mais além. O meu olhar se iluminou e o choro já cessou. Eu estou seguindo muito bem. O meu pranto derramei, mas não fiquei calada, não. A Deus clamei em meio à dor, Ele atendeu o meu clamor. Novamente me alegrei. É assim que Deus faz. O amor de Deus me sustenta.